80% dos alunos não são da área técnica. Eu tenho caminhoneiros, eu tenho boys, eu tenho pessoal de atendente, eu tenho instrumentista, eu tenho médico, eu tenho advogado, caminhoneiro, conforme eu disse, né? Que não tem nada a ver com a área. Na realidade, eu formatei o curso para duas situações. Formatei para o técnico, que é da área, e também formatei para o indivíduo que não pertence à área. Tanto é que antes de fechar qualquer situação com o aluno, eu emito a ele, encaminho a ele um formulário com os seguintes dizeres no cabeçalho: queremos te conhecer melhor tecnicamente. Onde eu faço algumas perguntas técnicas e não técnicas para ver o grau de conhecimento. Baseado nesse formulário, eu faço a separação do material didático àquele aluno. Conforme mencionei, não trabalho com uma sala de aula, mas sim diretamente com o aluno. Por que isso? Porque quando se trabalhava com uma sala de aula, criava-se um problema muito complicado. Alguns alunos têm um raciocínio mais rápido, outros mais lento. Uns pegam com maior facilidade, outros com menor facilidade. Então, acontecia que um ficava atrasando o outro e aquele que pegava com maior facilidade ficava meio chateado, porque a aula demorava. Baseado nisso, parei de dar aula à sala e dou aula diretamente ao aluno no tete a tete. Por isso a emissão desse formulário, por isso que eu quero conhecer e por isso que o material didático dele já está formatado para essa situação. São 38 anos de mercado, então todo esse material já está formatado.